Seu cheiro, como é que você pode ser o que é? Se você acaba de perceber que não é, sou seu centro, sinto seu seio, seu cheiro de pedra, sua pele como rocha, seu cheiro de pedra, sua pele como rocha. Quem é no telefone? Oh, seu filho pródigo vai voltar. Não se sinta tão abalada com essa mania alterada de que o mundo vai julgar. Agora quem foi à sua porta não pode ajudar. Pois eu te vi na porta do bar, mas acabei bebendo em outro. Então a vim entregar o amar pra ficar com outro, mesmo que ninguém vá acompanhar você.